tema da palestra de hoje é amar é, né? Mas eu combinei aí com o outro Ademir que eu ia falar sobre trabalho e repouso, mas sobre repouso, exatamente porque nós estamos num período de férias e isto é um assunto que sempre vem à nossa mente, né? E o Livro dos Espíritos, aliás, Allan Kardec, na sua coleção de livros, né, colocou assim dos mais variados assuntos que a gente precisa saber para nós saber como andar na nossa vida, né? E um desses capítulos estão falando sobre a lei do trabalho e o repouso. É na pergunta 682, diz assim, ó, o repouso depois do trabalho, sendo uma necessidade, não é uma lei natural? Olha, eu acredito que muitos de nós gostemos de trabalhar, não é verdade? Se não gostamos, olha, está na hora de criar vontade de trabalhar, né? Mas também sentimos a necessidade do repouso. E o repouso também é uma lei natural. Olha só que os Espíritos respondem. Sem dúvida, é uma lei natural. O repouso serve para reparar as forças do corpo e é também necessário, a fim de deixar um pouco mais de liberdade à inteligência para se elevar acima da matéria. Senão nós pensaríamos só no trabalho físico, né? Então, é uma lei natural também a necessidade do repouso. Agora, qual o limite de trabalho e de repouso? Alguém daqui poderia sugerir alguma coisa? Como saber que eu tenho que trabalhar? Porque a lei do trabalho é uma lei necessária para que haja o desenvolvimento das minhas capacidades, dos meus potenciais, que eu aprenda a me virar na vida, etc. É uma obrigação, é uma lei. Quem não caminha dentro dessa lei, pode escrever, não é previsão nenhuma, vai passar necessidade. Então a lei do trabalho é um dever, é uma lei natural. O repouso também. Agora, qual é o limite entre trabalho e repouso? Olha só o que os Espíritos respondem. O limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. O limite das forças. De resto, Deus deixa o homem livre. Ou seja, a lei do trabalho, ela vem em cima de melhores resultados com os mínimos gastos de energia. Então, se nós nos alimentamos, né, absorvemos energias, temos que produzir para fazer essa compensação. É uma lei natural. E sendo a necessidade do repouso também uma necessidade natural, temos que ter as duas coisas. Mas o limite é o limite das nossas forças. De resto, o homem é livre. Agora vem em seguida as complementações, né? Que pensar daqueles que abusam da sua autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de comandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus subalternos, porque ele transgride a lei de Deus. E a 685, para complementar, diz assim, ó, o homem tem direito ao repouso em sua velhice? Aí começam as medidas, né? Sim, ele não está obrigado senão segundo suas forças. Ou seja, lá na velhice também temos o direito ao repouso. Agora, por que nós vemos na nossa sociedade, então, pessoas que na sua velhice não têm os bens ou as situações necessárias para ter uma velhice normal, natural? Óbvio, né? Porque também na contrapartida nós vemos gente que não dá valor ao trabalho. Né? Não significa que aqueles que não têm a sua situação hoje na velhice cômoda não deram valor ao trabalho. Até muitos casos sim. Mas em outras encarnações o que fizeram? Certamente então há a lei das compensações, mesmo que em outras encarnações. O que fazer para que tudo isso mude? Com certeza tem que haver a evolução moral, a evolução espiritual de cada um. Que demos o verdadeiro valor ao trabalho, que não excedamos aos limites, deixando outras coisas de lado. E aqui é importante que se fale na nossa região, né? Muito, pelo menos nossas gerações anteriores, de nós e anteriores, né? Os atuais não são tão assim, a que se convir, preocupavam-se com o trabalho braçal, com o trabalho nas coisas materiais e esqueceram muito as coisas espirituais, não é verdade? A mente, o questionamento espiritual ficou abandonado. Só copiavam aquilo que as instituições religiosas foram ditando e ia copiando, né? Então nós tivemos aí umas gerações, espiritualmente falando, muito aquém do necessário, né? Não trabalhavam as questões realmente espirituais. Preocupavam-se na matéria. E hoje é muito disso, né? Não, nós temos aí pessoas que não querem nem saber de coisas espirituais, não é verdade? Então, isto não está tendo equilíbrio também. A outra pergunta é assim, ó. Mas que recurso tem o velho necessitado de trabalhar para viver o que não pôde? O forte deve trabalhar pelo fraco. Na falta da família, a sociedade deve tomar-lhe o lugar. É a lei da caridade. Dentro de um programa legal, mesmo que não houvesse ninguém da família em condições de sustentar alguém na velhice, a sociedade faria essa compensação. Não é verdade? Claro, dentro então dessas múltiplas situações que nós temos, pessoas que não se esforçam, pessoas que não valorizam, pessoas que esbanjam, pessoas que fazem as mais diversos abusos, nós não temos as condições também, a sociedade, de prever tudo isso. Mas, dentro do programa normal, deveria ter. Então, nós estamos aqui em um período, né, de verão, que a gente sempre fala de férias, né? O pessoal procura tirar férias, como também tiram em outros períodos, né? Mas mais no verão, é um direito também disso, para se reabastecer, se reciclar, se readequar, etc. Agora, o direito também é limitado às condições. Tem gente que, falando a linguagem clara, né, acha que tem direito de passar 15 dias na praia e está devendo para todas as lojas da rua 25 de Julho, da Borges de Medeiros, etc. Sinto muito. Isso não é... Se você não tem aquela condição de fazer as suas contas, vai ter que remendar em outras. Por que está nessa situação a sua vida, não é verdade? Então, às vezes é duro isso, da gente enfrentar essas situações, mas elas são reais, não é verdade? Enquanto nós temos, com certeza, pessoas que, enquanto não tiverem todas as suas coisas organizadas em dia, né, elas se preocupam com o trabalho, com ajeitar aqui, isso, uma conta lá, e aí faz uma compensação, vai num fim de semana, etc. Então, são todas formas de responsabilidade ou irresponsabilidade de cada um, certo? Não que a lei natural, a lei de Deus, não preveja tudo isso, não é verdade? Então, nós temos que ter este equilíbrio. Também, quantas horas por dia nós vamos trabalhar? As suas forças. Até você pode exigir mais alguns dias, algumas semanas, alguns meses, depois você tem que analisar, estudar, ver as suas condições. Porque você não pode, como diz Dalai Lama, né, que ele se impressiona com os ocidentais. Trabalham um monte, né, para guardar os recursos financeiros e depois gastam tudo para recuperar a saúde, né? Porque de tanto trabalhar, perderam a saúde. Não é o equilíbrio. Então, tudo isso fica para cada um de nós. Os seus limites, as suas forças. Porque aqui dentro nós somos 100 pessoas, cada um tem um limite, cada um tem uma condição, não é verdade? Então, cada um tem que respeitar esses limites, essas condições. E também, claro, ver aquilo que pode fazer para chegar nas boas condições. É uma lei natural que nós temos que nos encaixar. Então, certo, gente?